E não necessariamente tem que ser uma história de zoeira, uma história alegre, pode ser uma história real, triste, né? Não faz ideia, tudo faz parte. Ninguém disse que tem que ser só pra rir. Então, Fechado. faz parte, faz parte. Tudo faz parte. Ah, lembrei de mais uma, são quatro. Nossa. Olha aí, outro nível. Caraca, vai cada enxadada é uma minhoca mesmo. Cara, nunca tinha ouvido essa, velho. Caraca. Porra, Spider, você é mito, velho. Você está ouvindo Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tio Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. E aí, galera, beleza? Tamo de volta aí na área, porque, né, faz parte. É isso aí. Junto aqui conosco, ela, Baianeta. E aí, pessoal, tudo bem? Opa, desculpa, gente. Não é isso que eu tô falando, não. Olha aí, eco, e aí, galera, eco. Beleza? Tamo nas áreas aí. E fazendo uma visita aqui pra gente no MachineCast, lá direto do PeixeiraCast, ele, Felipe Zu. É, mano, vamos contar umas histórias aí nessa porra. Senta que lá vem a história. Lá ele, velho. E agora ele, Cardo Spider. Fala, galera. O esquema é o seguinte: quando você estiver participando de uma conversa, uma confraternização, enfim, qualquer coisa, e alguém falar assim, pô, não sei que tal dia é feriado e tal, não fica perguntando do que é a porra do feriado, só aceita e vai se divertir, entendeu? Tá certo, é, okay. É, tá certo, tá certo. É isso mesmo. Tem que fazer muita interrogação, só curtir e é isso aí. Só aceita e vai embora, cara. Começa a inventar os feriados também, que é bom, né? Ruim é quando seu chefe não inventa junto com você. Aliás, quando ele inventa de trabalhar no feriado, aí sim. Aí é fã. Aí é tenso. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí, né? Nós vamos falar sobre comemorações aí, focando nas comemorações de infância, né? Mas antes, nós temos os nossos recadinhos, certo, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então, se você quiser fazer parte lá do nosso grupo lá no Facebook, você pode encontrar a gente lá no facebook.com/groups/machines. E se você quiser dar uma ajuda pra gente lá, você pode acompanhar e compartilhar lá a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/machinecast. E você também pode acompanhar a gente lá no Twitter, lá no perfil @machine_cast. E se você tá dando uma navegada aí pela Alvanista, você pode encontrar o nosso perfil lá na Alvanista, que é o @machinecast. E você também pode trocar uma ideia pesada aí com a galera, que é onde você vai encontrar todo mundo lá no nosso grupo do Telegram. É só você pegar o link aí no nosso post. Só pegar o Neilson. Olha aí, tadinho, olha aí. Do link, cara. Bom, pessoal, não esqueçam dessa, também, véio, né, daquela famosa indicação aí, né? Aquele episódio que você viu, que você mais gostou, né? Indica aí pra sua família dessa vez. Indica aí pra sua irmã, pro seu irmão, pro seu pai, pra sua mãe. A gente tem tantos assuntos diferentes aí. Algum deles, eu garanto que vai ser interessante pra eles. Ah, pra e se mãe, não não. For... Se não for também, você sugira que a gente faz aqui também, pô. Mas pra mãe não, o Spider. A gente vai ter que fazer um de novela, mano, pras mães da galera. É, mas, ó, olha aí. Saltando o tema aí, ó. Saltando o tema. Por que não, né? Por que não? Por que não? Por que participar, né? Vamos falar de Fera Ferida, né? A do Tim Blue, essa novela. Eita! Piada pronta essa. Edu, qual vai ser a novela que vai escolher, Edu? A Usurpadora? Mas por que a Usurpadora? Eita, vamos lá, vamos. E agora os recadinhos da Desert Studio. Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores jingles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Bom, dados os nossos recadinhos aí, vamos nos preparar para começar o nosso cast, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Quem tá aqui, tá em casa, chega aí, pode entrar. Quem tá aqui, tá em casa. Olá, prazer, a noite é nossa. Garçom, por favor, vem aqui e sirva bem a visita, tá bom? Vamos começar aqui as nossas lembranças de comemorações, ok? Mas antes eu queria saber de vocês. Muito provavelmente as comemorações hoje em dia são bem diferentes das comemorações de antigamente, né? Com certeza. Qual é a nossa comemoração hoje em dia? A nossa, entre aspas, né? A maioria. Deu lançamento de game. Qualquer feriadão pra praia. Porra. Quem faz nossa. Isso? Fácil, qualquer feriado praia, esse é... Meu pai e minha mãe faz isso, mano. Rapaz, aqui em São Paulo não dá pra descer pra praia no feriadão, não, velho. Que é 20 horas de trânsito pra descer e 20 pra voltar. Ah, os caras só... Passar Minas meia hora na praia. Pra feriadão, São Paulo... feriadão em São Paulo é só cheirar fumaça mesmo e pronto, mano. Tá bom, né, velho? E Minas, que nem tem praia. Eu sei que vocês estavam cheirando outra coisa em Minas. Cuidado. Ó, falar a verdade, quem mora em São Paulo tá mais fácil ir pro Chile e enfrentar o Pacífico do que ir pro Atlântico, viu? Não é? Melhor ir no contrafluxo, cara, mesmo mais longe, chega antes. Cara, eu não sou uma pessoa que gosta de praia, mas os meus colegas da empresa, qualquer feriadinho, pá, tô na praia. Nunca praia, fica. Praia eles saem sucesso, do trabalho, cara. E vão direto pra praia. Praia é sucesso, cara. Sempre foi, sempre será. Ah, tá louco. Dá pra ver pela foto aí do Skype, né? É isso aí, né, cara? Você sabe, né? Eu sou baiana, mas não sou muito fã de praia, não, velho. Na moral. E de acarajé? Acarajé, aí sim. Tem um pra mim aí, Zo? Manda aí um pra mim pelo CD. Botei não, já tô atrás. Certo, pessoal. Então vamos começar aí a nossa rodada, né, de lembranças. E nós temos aqui algumas datas pré-definidas, ok? Então pode ser que alguns tenham histórias pra falar sobre aquela data, outros não, outros uma pequena história, outros têm uma história um pouco maior que a gente vai cortar pela metade. Caraca! Já fiquei meio assim, acho que não vou contar minhas histórias não, mano. Zoom, mas a gente tá aqui só pra ouvir suas histórias. Mas, se os ouvintes estão aí preparados pra ouvir histórias, né, de zoeira, de engraçada, só trabalho, pode ser que não tenha só esse tipo de história, e histórias são livres. Pode ser histórias engraçadas, pode ser histórias não tão engraçadas, pode ser histórias de tristeza. De nível usurpadora. Pois então vamos começar. Eu fiz um breve sorteio aqui e eu decidi, né? Que fiasco. Fiz um breve sorteio. Eu fiz um breve sorteio aqui e eu decidi que Spider vai ser o primeiro a falar aí. Spider, me diz uma coisa, Spider. Eu digo até duas, cara. Ó, pois então. Me diga, tu tem alguma história de carnaval, Spider? Cara, carnaval, eu tenho algumas histórias, cara. Mas pensando aqui que eu acho que a melhor história mesmo... É mais 18. Não, acho que a melhor história, cara. Assim, foi... tu mandou os ouvintes indicar pra mãe. Então olha lá o que tu vai falar aí. Ah, eu mando mesmo, cara. Mas tem muita mãe aí, cara, que eu não sei. Opa, não, calma aí, respeita a mãe dos ouvintes, mano. Eu respeito, cara, mas. Mas mãe também não, é mulher, mas... entendeu? É, mas mãe dá treta, não bota a mãe no meio, não. É. Dá treta, mas perdoa, cara. Mãe não sempre perdoa. Não bota a mãe no meio, não. Você assistiu Guerra Civil? A mãe de quem? Depende. Não bota a mãe no meio, não, brother. É, se for a mãe do Zu, por exemplo, a sandália come solta, né, cara? Mano, ali a primeira sandália havaiana que tem mira automática, mano. Mais sujeito de fugir é subir num pé de jambo. É, mas mesmo assim ela fica lá esperando, né, mano? Sim, sim, fica ali no, só camperando. Então, assim, eu não tenho lá muita história de carnaval de infância, mas uma coisa que eu lembro que acontecia é que como o carnaval sempre foi um feriado prolongado, como era ali em fevereiro, sempre, a gente sempre ia pra praia, né, cara? Quando eu ia no final do ano... Mas é, né, cara? Quando eu ia no final do ano, às vezes pegava férias ali, final de férias e tal, e ia pra praia. E eu ia muito pra Barra do Saí ali, Itapuá, Santa Catarina, quando era pequeno, né? Ali, ele tá dizendo isso aí pra ti, Ozu, viu? Ah, é, pra mim é no instante, é vapo TV. Mas ali, né, cara, 200 e poucos quilômetros ali, é ali. Daí, né? Daí, né? Aqui, né, cara? Ozu, é só você escorregar pra baixo. Pega o escorregadeiro aí, ó, e desce. E aí a gente ia pra praia e tal, e, cara, na chegada, eu lembro claramente, acho que era a primeira vez que a gente tava indo, e na chegada, tipo, tava chovendo, mas chovendo a cântaros, cara. Chovia, chovendo, cara. Chovendo aqui? A cântaros. Nossa, eu nunca ouvi isso. Ah, cara, isso. Que é a última vez que chuva, eu... alguma coisa assim? Chovia muito, Tim Blue, pra traduzir. Vai, Spy. Obrigado. Fala, Du. Deixa a Du falar. Já rolou um... A última... Já. A última vez que eu ouvi essa palavra aí, cântaros, não sei se foi Leandro José de Alencar ou se foi Machado de Assis, cara. Mas o negócio é velho. Sabe? Olha, você esperava o Machine Cast, cara. Então, não, mas isso aí surpreendeu, velho. Então, eu sei que a gente tinha ali uma semana que a gente alugou a casa, né? Emprestou, alugou, não lembro. Porque era a nossa vizinha que tinha casa na praia. E a gente foi pra praia, eu, minha mãe e minha irmã, né, cara? E pequenininho, né, cara? A gente tava ali, meu Deus, praia, meu Deus, praia, meu Deus, praia. Cara, a gente saiu daqui, no meio, tava um sol, daquele sol havaiano, cara. De bermuda, camiseta, suando, feito um porco no rolete, cara. Quente, cara. Quente. Quente, feito cara. Porco no rolete. Cara, quando a gente chegou na Serra de Santa Catarina, começou a chover. A gente chegou na entrada, no acesso principal da praia, e não era asfaltado. Era tipo estrada de chão, assim, sabe como? Cara, e a gente foi vendo que a água tava subindo. No final das contas, alagou. O rio, tipo, alagou e, tipo... Transbordou, cara. Aí ninguém ia, ninguém voltava, cara, a não ser que você alugasse lá um caminhão, colocasse teu carro em cima e fosse pra praia, entendeu? Puta, velho. Cara, e assim, a gente tava, assim, já chegou. Minha mãe tava bem maluca já. Os dois burrinhos do Shrek, né? Tipo isso. Cara, aí tava alagado pra cacete, a gente teve que pagar lá. Quando a gente chegou na praia, a gente pensou assim, não, beleza, essa chuva vai passar, né, criança e tal. Cara, resultado, a chuva não só não passou, como a gente passou a semana inteira debaixo d'água, cara. Caraca. A gente ficou ilhado na casa. A gente mal e mal tinha acesso ao supermercado, assim, e à sorveteria da frente, sabe como? Nossa, sorveteria, olha só. Primeira história, a nível usurpadora já saiu aí, ó. Cara, eu sei que assim foi, a gente ficou, quando não chovia, mais ou menos, a gente ia pra praia com chuva mesmo, chuva, vento, cara. Já que tá na merda, vamos embora, né? É, cara, porque a gente só tinha uma semana, cara, e eu lembro que a minha mãe tava triste, cara, porque a gente passou tipo um ano pedindo pra ir pra praia, cara. Chegou lá, cara, era só decepção. Ô, Zu, esse povo do sul sabe de nada, né? Não é, bicho, é difícil pra ir, né? Aqui eu não posso nem ir pra praia mais, mano, porque o cara vai, tem tubarão vendendo coco na praia, porra toda aqui. É foda. Enfim, essa era uma história de carnaval aí que eu tinha, cara. Foi assim, começou, meu Deus, e... Terminou. Sério, a gente voltou muito triste. Acabou Maria do Bairro salvando o dia e pronto. Olha aí, olha aí. O Blue tem que botar aquela música agora, né? É, mó triste, meu, a história do Spider. Fiquei depressiva agora, cara. Felipe, tem alguma história de carnaval, Felipe? Ou não, só fui de carnaval mesmo lá por 18 anos, aí é umas histórias meio macabras, não dá muito certo não. Macabra. Os caras acharam um defunto no meio da praia. Meu Deus. Carnaval aqui é Olinda, Zé. Não é praia, não. Edu! Tu, Edu, tem alguma história de carnaval? Cara, de carnaval, o carnaval que eu acho que eu mais aproveitei, assim, foi justamente o carnaval de 98, saca? Tava, na época, a gente jogava, todo mundo na cidade, assim, a nossa turminha e tal, tava todo mundo jogando basquete. E tinha um amigo meu que a casa dele, assim, até hoje, né, a casa dele lá na cidade é um castelo. É, ela tem, é construída no formato de um castelo. E na quadra, né, na garagem, assim, na quadra, o pai dele colocou uma quadra de basquete lá. Ele pediu, ele colocou lá os mastros e tal, os aros e tudo. Nossa, parece o pai do Felipe, né? É. Por quê, mano? Tipo mas isso, velho. Tá aí, toma. Tá lá, tá pronto. Nossa, velho. Coitado do seu Roberto. E nessa época a gente tava jogando muito basquete, cara. Eu tava na sétima série nesse ano e a gente tava jogando muito basquete. Era todo dia a gente jogava, final de semana a gente passava jogando. Então chegou o carnaval, em vez da gente ir pra rua, ficar lá curtindo o carnaval e tudo, era todo mundo piolinho, a gente ia lá pra casa desse nosso amigo ficar jogando basquete. Aí nessa época eu tava rolando lá alto no carnaval, era Ana Júlia do Los Hermanos, né? Solta aí, Doc Brown. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar um cara, tocava a música, a gente parava de jogar, era mais ou menos uns 200, 300 metros da casa dele, onde ficava, onde era a avenida onde estava rolando o carnaval, né, rolavam os blocos e tal, então a gente descia pra rua, pulava, não sei o que, curtia a música, aquela zoeira toda e tal, acabava a música, voltava a tocar marchinha ou tocar axé e tudo, a gente voltava todo mundo pra quadra e ficava jogando basquete de novo. Saca? E a gente lá, enquanto rolando marchinha, rolando as músicas de carnaval, a gente lá na época, ouvia CPM 22, Los Hermanos, Raimundos, né, ouvindo só rock, assim, nacional, e lá jogando basquete de boa, cara. Pra mim foi o carnaval mais gostoso que eu já passei de todos. Ô, Edu, só posso tirar uma dúvida. Nessa época aí, quando tu arremessava, era chuá ou dava muito no aro? Filho da mãe. Eu acho que foi o melhor carnaval do Edu porque ele passou o carnaval com a bola na mão. Olha, essa aí. Correndo foi... atrás de um monte de macho suado, eu tô ligado. Chupa! Eduardo, tomou muito pouco, Eduardo. Porra, só falta o Spider agora pra virar bullying. Não, cara, esgotaram as piadas de basquete. Tá cara. Com pena o Spider. O Spider tá com pena. Beleza, Edu, fantástica a tua história, Edu. Maldito. Eu achei mais fantástico os comentários depois. Eu não consigo respirar. Tem um botão que tá caindo. Os vizinhos aí, botei-se. Rapaz, eu vou ser expulsa do prédio, né? Se continuar desse jeito. receber uma multa. Se eu receber uma multa, eu vou mandar a conta pros quatro. Véi, eu não sei se eu rio ou se eu tuço. Meu irmão tá foda. Faz os dois, cara. Eu tô fazendo, por isso que eu tô metendo no mute direto. Disse, minha querida baianeta, fale. Porra, velho, carnaval, eu sou baiana, né, gente? Carnaval que eu não falta história. Ah, eu achei que ela ia dizer, vou pular, putz. Eu vou pular o carnaval, né, que eu pulei. Essa é muito boa. Pô, mas hoje vocês tão rápido, hein, tá foda, hein. Pô, tá foda. Ui, foi mal. Porra, Azul, vai tossir e bota um mute, velho. Tô tentando, mano, mas às vezes o cara... A tosse é mais rápida ainda. É, foda. Aqui tá igual o Folha Gillette lá do Pokémon, velho. Só vê folhinha voando, assim, pá, pá, pá, pá, cortar. É uma atrás da outra. Vai, vai lá. Pois é, mas assim, carnaval, quando eu era pequena... Assim, obviamente eu não pulava o carnaval de Salvador quando eu era pequena. Minha mãe não é maluca de me largar naquele antro. Ah, eu já tava meio preocupado já, né? Mas enfim. Não, eu só fui curtir o carnaval de Salvador mesmo com uns 16 anos, mais ou menos. Aí eu comecei a sair no bloco. Mas quando eu era menor, e a família inteira, a minha madrinha tinha uma casa enorme, assim, em Ilhéus, no interior da Bahia. É no litoral sul da Bahia, a terra de Gabriela, manja? Eu só conheço Ilhéus porque assim, eu vi... Eu nasci eu só, assim. Eu só conheço Ilhéus porque eu vi na Tieta. O Tieta é top, mano. É, então. E aí a gente ia pra Ilhéus, que minha madrinha tinha uma casona lá e cabia todo mundo. Aí ia minha mãe, meu pai e os três filhos, meu tio com a mulher e os três, e meu outro tio com a mulher e uma. E minha madrinha que morava lá tinha quatro filhos, aí você já viu, né? O cacete tava armado na casa. E a minha, e era assim, eu tenho três, quatro primas e o resto é tudo homem. E eu tenho uma prima que é mais nova do que eu e as outras três são mais velhas. E a mais velha de todas, eu não sei porquê, numa dessas, desses carnavais que a gente foi passar lá, ela resolveu atormentar minha vida. Ela pegou as bonecas dela, cortou os membros, arrancou fora, botou na caixa de sapato, jogou ketchup. Rapaz, eu era pequena, velho. Pensa no tormento. E saiu correndo atrás de mim dizendo que era cabeça de gente. Caralho. Caraca. Rapaz, foi a pior eu corri parte. Tanto, velho, eu corri tanto que eu corri, invadi a casa do vizinho da frente. Puta, me escondi na casa do vizinho, ela veio atrás, brother. Eita, isso, porra da isso caixa me de explica sapato, muita coisa. Maldita. É, então, trauma, né, rei? Traumas e mais traumas. Isso explica muita coisa. Como assim, velho? Explica o quê? O que é que você tá tão Continua aí, continua, que eu quero mais detalhes. Não, então. E aí eu comecei a chorar, né? Quando, aí eu me escondi atrás da porta e ela me achou. E aí eu tava encurralada, porque não tinha pra onde eu ir. Eu tava encurralada, eu comecei a berrar e a chorar, até alguém vir me acudir. Na casa do vizinho, velho. Mas fora esse momento, assim, meus carnavais sempre foram... tranquilos em Ilhéus, assim. Era uma cidade muito tranquila, então a gente ia pra praia, passava o dia inteiro na praia. A casa da minha madrinha era, tipo, 20 passos da praia. Ah, porra! Era do caralho, velho. Você ia pra praia, aí você falava assim, pô, velho, tô com vontade de ir no banheiro, velho, não tá dando. Aí você voltava pra casa, ia no banheiro e voltava pra praia, tá ligado? Show de bola. Melhor do que cagar na praia, né, mano? Porra, velho. Bem melhor, né, do que sujar o meio ambiente. Se você tivesse fome também, não precisava ficar se preocupando. Sabe? Tipo, voltava pra casa, comia e depois voltava pra praia de novo. E a gente ficava na praia de 8 da manhã a 8 da noite, mano. Ah, pô, não sei como. Que massa. É, não tinha perigo, velho. É, era massa, porque não tinha perigo nenhum, assim. Todo mundo ficava. É, minha mãe ficava da porta da casa da minha tia olhando a gente na praia, velho. Era show demais, velho. Era show de bola, velho. Eu sinto muita falta, assim, dessa época. Tirando a parte da minha prima. Tirando a parte psicopata? Tirando a parte da história da Maria do Bairro, Maria Mercedes, né? De novo, nossa, mais uma atriz. É Marimar. Só novela hoje, hein? Porra! Tá foda. Vamos trocar o Ô, tema. Zu, essa daí é Marimar. Marimar. Mas assim, mas era uma infância, os carnavais eram da hora. A gente fazia guerra de... Tinha, tipo... Guerra de cabeça de boneca com ketchup. Não. Mas era da hora. O carnaval, na minha infância, era da hora. E na minha adolescência foi melhor ainda, né, Rê? Porque aí eu fiquei solta no carnaval. Oh, meu Deus. E daí quem atormentava a primeira era tu, né? É, então. Mas aí é um cast que tem que ser separado igual o do Zul, tá ligado? Maior de 21 e sem o Spider convidar as mães pra participar ao vivo. É, não pode. As mamães não podem ouvir. Olha aí, olha aí. Então, eu vou pular a parte do carnaval, porque desde pequeno eu não gosto, não curto de carnaval. Pensei que não... tu tivesse ido pra praia, mano. E na... Não, não. Então... Na época, na minha infância, quem ia pra praia era o meu tio. Meu tio, e ele sempre me convidava, mas a minha mãe não deixava porque ela tinha medo dos meus primos me afogarem. Então ela tá, não deixava bexiga, eu ir. Que é os três pestinhas. Aí ela não deixava eu ir. E eu cresci sem nunca ir pra praia. Eu fui ir pra praia aos 31 anos de idade, a puta primeira vez. Puta merda. Não. Mano. Agora sim, tá tudo explicado. Eu pensei... eu pensei que tu tinha crescido com medo dos teus primos te afogarem, mano. É, não, não. Aos 31 anos eu fui porque o pai da Starhead tem casa na praia. Daí a gente chegou aí pra lá alguns anos. Mas tu sabia que era salgada a água, né? Eu nem sabia se tinha água mesmo, porque, né? Vai que é feito na televisão, né? Mas, Tim Blue, você morava onde nessa. Quando você era menor? Grande Porto Alegre. Gravata aí, mesmo lugar, cara. Eu moro na mesma cidade até. Caraca, hoje. Cara, mas e como é que você não ia na praia? Porque a praia é relativamente perto. Cara, eu cresci com sem desejo, sem interesse de ir pra praia, tá ligado? Caraca. É possível. Tô chocado. O Spider rapaz, viajando, mano. Mano, tem que... É que o Spider praticamente é o Aquaman, tá ligado? Ele acha que ele ir pra praia. Não, não é, cara, mas é como que... Como assim? Você tá chamando o Spider de inútil? É o Spider do 952. Sabe o que é estranho, cara? É que assim, Porto Alegre, o verão é quente pra cacete. Sim. E é muito quente, cara. E é tipo, muito. É praticamente assim... Quente. Cara, uma praia. Hora daqui, da onde eu moro, que nem é Porto Alegre, é mais perto do litoral ainda, é uma hora e meia pra chegar na praia. Caraca, é do lado, dá pra ir a pé, quase. É, mas eu, tá não, eu não, não, nunca tive interesse, tanto que a casa do meu sogro é em Santa Catarina, então... Nunca fui nas praias do sul. Caraca, onde, é aí, onde que era a casa do teu sogro, em que praia? É em Sombrio, Balneário Gaivotas. Por isso que ele foi, porque o nome do lugar era Sombrio. Ele pensou que ia ter sombra demais lá, né? Sem sol, tá? Mas é isso aí, carnaval pra mim nunca fez falta nem novo e depois de grande só porque eu fico em casa jogando. E assim acabou mais um drama. Da Páscoa que trazes pra mim, um ovo, dois ovos, três ovos assim, um ovo, dois ovos, três ovos assim, coelhinho da Páscoa. E pulamos para a próxima comemoração, que é a Páscoa. A Páscoa, eu vou começar. É, de ovo você entende, né, velho? Pelo menos não era pra mim. Caralho. Essa chegou atropelando o cruzamento. O cara tava me esperando com ovo na mão, tá ligado? Essa eu vi acenando, velho. Essa, você já viu um coelhinho vindo, né? É, um coelhinho pulando, bro. O, de Páscoa, cara, o que eu tenho é da infância toda, da época que quando chegava a época de Páscoa, era muito legal pelo seguinte. Não é hoje em dia, hoje... Por exemplo, eu compro um ovo de 1,5 kg, 2 kg, nem sei quantos quilos é aquele maior que tem da Lacta ou da Garota, sei lá, e dou pra minha filha, pra ela é a mesma coisa que nada. Ela abre, tá ali e ferrou. Tanto é. Não dá nem bola. E eu acredito que a maioria também. Das crianças é assim também. Fala que... É só chocolate. Assim, eu só quero brinquedo, né? Aí o que acontece? Ganha um monte de chocolate, não come, fica aí, estraga, não dá bola. Na minha época, a minha mãe pegava um ovo de galinha, cozinhava ele e pintava ele com lápis de cor. E aí pegava o cestinho onde ela guardava os esmaltes dela e botava aquela palhinha, que eu não sei o nome daquilo, botava dentro do cestinho dos esmaltes, ela tirava os esmaltes, botava o ovo ali dentro com bala e pirulito. E é isso aí, a minha Páscoa. Aqui a gente fazia com tinta guache e enchia os ovinhos com amendoim açucarado. Olha aí, olha aí. Aqui fazia também parecido com isso, só que cada vez que a gente achasse um ovo no jardim, por exemplo, ou algum canto da casa, ganhava um ovo de Páscoa menorzinho, tá ligado? Aí, mas aqui, infelizmente, não tinha isso. A minha mãe só pegava e botava na cabeceira da cama, ou sei lá, não lembro onde é que ela botava, enfim. E aí, cara, era muito legal ganhar aquelas coisas. Eu nunca tive desejo por ovos fantásticos de chocolate. E aí, conforme fui crescendo, aí começaram a ficar mais baratos esses ovos, começaram a ficar mais acessíveis. Aí, até que um dia, que como daí era mais escandaloso, era mais difícil de esconder, até que um dia eu vi a cesta em cima do roupeiro, e aí... né, do guarda-roupa, aí acabou a magia do coelhinho. Que até então, a gente morava numa casa de madeira, e aí tinha um buraco no assoalho, que a minha mãe tampava aquele buraco com uma latinha, um fundo de latinha de azeite, pra não entrar rato, barato, essas coisas, sabe? E aí, chegava na Páscoa, ela dizia, abre o buraquinho pro coelhinho passar. Na minha cabeça, passava mesmo, uns ovos, tudo assim, passava por ali pelo buraquinho. É, na sua cabeça, é, na massa, tua cabeça, cara. Abriu o buraco, você quer que passe, né? Puta. Caralho. Mano, a galera tá tensa, mano. Ô, essa, Blue, né? Ô, Blue. Essa foi pior que não? O toco do Edu, hein? Porra. Você estudava, velho? Sim. E você não aprendeu que coelho não bota ovo, brother? Mas criança é criança. Mas não era um coelhinho normal, era o coelhinho da Páscoa, né, cara? É, mano. Era o mas coelhinho eu disse, da Páscoa. Na 20 minha anos época... foi tu percebeu esse símbolo? É, pois é. 31. No dia que ele foi pra praia, ele... Mas aí eu disse, na nossa época, a gente ia mais tarde pra escola do que vai hoje, entendeu? Eu fui pra escola com 7 anos. E na nossa época, não, na sua. Né? Tu tem quase a minha idade, tu tá falando o quê? Ô, louco, meu, mas eu fui certinho, cara. Eu me formei na faculdade com 21, velho. Não, mas eu não tô dizendo que repetiu, tô falando quando entra. Na nossa época, não, a gente entrava... Não, eu entrei certinho. Eu não tô dizendo que tu entrou errado, guri. Eu tô dizendo que hoje em dia as crianças entram mais novas do que antigamente. Pra mim, pra alguém dizer pra mim que coelhinho não existia, só se fosse os colegas do colégio. Na época eu não ia pra aula, pro colégio ainda. O cara que tentou dizer a ele isso, ele quebrou um estojo de madeira na cabeça do cara, pô. Páscoa que trazes pra mim, um ovo, dois ovos, três ovos assim, um ovo, dois ovos. Mas é aí, essa é a minha história de Páscoa aí. Que bonitinho, bota a música romântica aí, Dr. Pelo menos não foi tão dramática, velho. Parabéns, Blue, você melhorou. Pelo menos não tinha cabeças envolvidas. Eu guardei pro final as dramáticas, deixa pra ele. Edu, fala aí pra mim, Edu. Como é que era a sua relação com os ovos? Caralho, mano, na moral, velho. Puta existe, merda. Véio. Esse cast é só, cara, lapada, velho. É. Isso, uma coisa que eu posso falar é que, assim, né, meus pais sempre fizeram de tudo e tal. Na minha infância, chocolate nunca faltou, não. Olha aí, que bom. Não era aquela coisa assim, nossa... Ovos gigantescos, aquela coisa toda. Às vezes era tipo uma barrinha de chocolate, mas tipo não passava em branco enquanto a gente era criança, saca? Olha aí. E meu aniversário é em abril, cara, e eu tenho isso na minha mente, assim, é um aniversário que eu mais me recordo em toda a minha vida. Porque foi um ano em que meu aniversário caiu justamente no domingo de Páscoa, saca? E nesse ano eu era criancinha, devia ter o quê? Uns 5, 6 anos, talvez um pouco mais. E eu lembro que a gente tava em São João. Então, com a minha madrinha, o povo todo e tal, vamos fazer festa, não sei o que e tal. Ô, Edu. Ah. São João ou Páscoa, Bruno? Oi? Você tá falando do São João ou da Páscoa? Não, São João deu rei, São João deu rei. São João deu rei. Caralho. Eu sei, Spider. Eu tô zoando o Edu. Caraca, essa foi muito ninja. Não é? Essa tu deu um fake até no Ricardo, mano. É. Essa foi inseticida no Spider, hein? Foi baigão. Ai, ai. Então, eu era pequenininho, então fez o bolo e tal, né? Eu lembro a decoração do bolo, era um campinho de futebol. Tinha o coco com anelina verde fazendo a graminha e tal. Pegou os bonequinhos de um joguinho de futebol que meu primo tinha pra colocar em cima do bolo assim e tal. Futebol Clube Golo, velho. Eu acho que era. Era, mano. Eu não sei porque eu nunca joguei, não, mas eu lembro que era uns jogadorzinhos de futebol. É, que você apertava na... um negócio atrás e levantava a perna pra chutar. Ah, eu não sei. Detalhes assim, eu não lembro, não. É, o Edu não tava nesse cast aí, ô Felipe. Provavelmente ele não ouviu também. Eita, calma, Blue. Sem ressentimentos. Aí, eu lembro que, cara, como que eu ganhei chocolate nesse ano? Todo mundo, praticamente, que foi lá na festa, ou que levou presente, levou chocolate, cara. E tinha um primo meu, primo da minha mãe, né? E meu tabela, que ele é artesão. Na época ele trabalhava com artesanato, com chocolate e tudo. Cara, eu lembro, o ovo, na minha mente, assim, na minha memória, o ovo era mais ou menos do meu tamanho. Caraca! Tá. Era um ovo gigantesco, cara. Chegou duas pessoas carregando o ovo, saca, pra não quebrarem nada. Na minha memória, o ovo era mais ou menos do meu tamanho, porque eu era muito mirradinho, né, muito pequeno. O Edu tinha casa própria antes de muita gente, então. É, morou dentro do ovo, né, mano? Lá ele, velho. Sabe o que é? Aí falei, nossa, mas como que eu ganhei chocolate nesse ano, cara? E eu ficou muito marcado na minha mente por conta disso, porque foi o... Nunca mais aconteceu do meu aniversário cair no domingo de Páscoa, sabe? Foi a única vez que eu lembro que aconteceu de cair certinho no domingo de Páscoa. Cagasse ralo quantos meses depois de comer esse ovo? Ô, cara, eu devo ter ficado internado, viu? Porque eu lembro que eu passei mal de chocolate. O Eduardo dormia dentro do ovo. Edu, só pra você saber, o ciclo de repetição repete uma vez a cada 7 anos, tá? Tipo, se caiu nesse domingo, daqui a 7 anos vai ser teu aniversário domingo de novo. É, cara. Mas a Páscoa também não é... Mas a Páscoa não é fixa, né, mano? É, cara. É verdade. Ela varia. É só quando ela os 40 planetas dias se alinham, tá ligado? Pro Edu cair de novo no aniversário. É verdade, viu, Edu? Por isso que tua família tinha visão do futuro, cara. Eles preveram que nunca mais ia cair no mesmo dia. Né? Isso. E te deram um mega presente. Te deram uma casa pra ela. Baboseira, mano. Depois ganhou até um tubo de hipoglose, porque que cagou essa criança, meu amigo. Nossa senhora, eu pensei numa coisa muito maldosa. Vamos não, lá. É porque você, né, quando liga a hipoglose, você sempre usa de outras maneiras, né? Meu, cara, eu preciso me tratar, cara. Isso a gente já sabia, Blum. Você Nossa, descobriu agora? Gente, o que que eu tô fazendo na minha vida? Nada. Alguma coisa muito errada, né, mano? Provavelmente. Muito, muito errado, tá acontecendo comigo. Dando ré no kibe. Eita, não é tão errado esse não, cara. Isso mesmo, Edu, se defenda aí. Um é errado pra um cara que é casado com uma mulher, né? Não. É. Não tem que deixar aí, a mulher primeiro pra poder fazer, né, mano? Não? Oi? Tem que deixar aí, a mulher não, primeiro pra poder fazer. Não, às vezes ele tá fazendo igual o filme do Deadpool lá, ele tá dando de presente pra mulher dele. Ah, mesmo, mas não é só, é você sabe que não é pra mulher que ele tá dando de presente, né, mano? Não sou capaz de opinar. Viu, Glória Pérez? Edu, termina aí que teu ovo já esticou demais. Mas nossa, velho. Eu já tinha encerrado. Encerra aí. Eu já tinha encerrado. Ah, beleza. Então, Tiziana, fale aí, Tiziana. Não tenho, rei. Ah, vou deixar passar essa daí. Passou. Páscoa era uma parada assim que, tipo, era muito tranquila na... Olha aí. Lá em casa era os ovinhos de Páscoa mesmo e não tem nenhuma beleza, história assim. Nenhum conflito com o ovo, então. Montando os brinquedos. Graças a Deus eu não tenho problema nenhum com ovo, cara. Tranquilo. Não sou muito fã, não, entre essas coisas. Beleza. Felipe, pô, fala aí, Felipe, como é que era quando tu ganhava os teus Ferreiro Rocher? Eu sou rica! Parão! Pô, minha Páscoa era de boa, pô. Como eu disse, minha mãe coloria os ovos também e tal, escondia pela casa. Ficava eu e minha irmã catando e quem achasse mais, ficava com os ovos de Páscoa e pronto. Mas não tinha nada de Ferreiro Rocher, não. O máximo que vinha era uns daqueles da Garoto mesmo, um crocante, um... Então quer dizer que você gostava dos ovos do Garoto? Lógico, é, né? Dos garotos, ainda bem que eu cresci, né? Agora só gosto de outras coisas mais legais que eu, infelizmente, o Team Blue tá por fora. Você tá ligada na parada. Eu tô ligada no mundo. Meu Deus do céu, meu Deus. Gente, vamos. Estranho esse papo, olha, hein? Olha pra onde nós estamos. Ó, o Ricardo dizendo que é estranho esse papo. E já comecei a desconfiar não, da criança. Não, eu tô zoando. Comecei a desconfiar da criança. Será que, que essa coca é fanta, mano? Eu tô contribuindo eu pra zoeira, entendeu? É Dolly. É Dolly, deve ser Dolly, mano. Olha ele se defendendo aí. Tentando, pelo menos. Não vem não, cara. O gaúcho aqui é você, cara. Ah, isso não quer dizer absolutamente nada, cara. Nasceu gaúcho, já tem 80% de chance de ser. Nós sabemos que isso afeta qualquer ser humano. 97% do Brasil tá errado, então. Depois não sabe por que a gente... Aí pronto, pô. A minha Páscoa era isso mesmo. Era só de boa. Olha aí. Beleza, Felipe. E aí, Spider? Ah, cara, aqui não tinha muita novidade não, a não ser que a gente fosse pra praia fazer... também. Não, alguns sim, depois sim, mas a gente costumava, minha mãe e minha família escondia aí, a gente morava numa casa, o terreno era bem grande, assim, então época de Páscoa a gente escondia, né, cara, tudo no quintal, assim, e tal, e ia procurar, né, cara, de manhã acordava, né, cara, naquela energia, e ia procurar os ovos de Páscoa, né, cara. E na escola fazia muita coisa também, tipo decoração. A gente sempre fazia esses ovinhos que você fazia aí, Timblu, a gente fazia aqui também. Olha aí. E fazia na escola muito. Fazia cestas, assim, pra dar pras mães também, sabe? Tipo, muito legal. Montava, assim, e dava de presente pras mães, era bem bacana. E a última coisa que eu lembro é que, tipo, a gente já era, sei lá, tinha uns 9 pra 10, assim. E tava muito caro, assim, as coisas, cara. E eu lembro de minha mãe explicando pra gente por que que ela não ia comprar ovo de Páscoa aquele ano, sabe como? Caramba. Tipo, a gente sempre ganhava um dela, sei lá, meu pai comprava um, ela comprava outro, minha avó comprava um. Sempre tinha uns 2, 3, assim, né? E num ano só teve um pequeno e o resto a gente ganhou em barra de chocolate, assim. Porque a barra era bem mais barato, né? E hoje em dia a gente sabe que é bem mais jogo, né? É, bem mais jogo. Então minha mãe explicou isso pra gente quando era meio pequeno, assim, sabe? Então a gente não se importava muito com essa parada de ovo de Páscoa, sabe? Só quando era bem criança mesmo. Depois, só a barra de chocolate ali, cara. E mais pra frente, nem isso também. Então, é isso aí. Olha só, beleza. Falta mais alguém, não? Não. Não. Bom, então podemos pular aí pro próximo tema, que é... Caraca, meu! Que foto é essa, Joe? É a minha filha, com os ovinhos que eu dei pra ela de Páscoa. Que massa, cara. Nossa, aí ela com a felicidade, né? Ovinhos, mano! Olha o tamanho do ovo, mano! O Edu. Foi o que eu falei, cara, não era um quinto disso que eu ganhava quando era criança e era não, podre, cara, de contente, tá ligado? Olha pois a cara é. Dela. Nem aí. Nem aí. Ela quer... Se tivesse um ovo de GTA, ela tava felizona. Você tinha que comprar um ovo com um GTA dentro, velho. Ô, Edu, somando todos esses ovos aí, dá o teu lá, hein? Eu acho que não, acho que não, hein? A cabeça da gente que era mais humilde na infância é de que um filho... A gente tem que dar tudo que não dava. Por isso que a pois gente é, traga é as crianças de hoje, cara. É isso mesmo, mano, é isso mesmo. É isso Eu acho que o maior problema é você achar que... Você só tem que dar as coisas materiais. Não tô dizendo você, Blue, mas a pessoa assim, sabe? A maioria, meu filho, pessoal, tudo que eu não tive, só que aí compra um monte de coisa, mas não dá carinho, não dá atenção, não dá tempo. Mas eu dou virtual, tá, também, eu dou GTA. Não, você é um paizão, bro. Não, você mas é um paizão. A gente tá vendo a cara dela de felicidade de ser sua filha aí nessa foto, bro. Mas nós esse aí foi ultra. Vocês perceberam que vocês tiveram uma ideia de mercado aí? Já pensou se tivesse um ovo de caralho, GTA mesmo? Caralho, eu acredito, mano, que soltaram que essa aí com o Team Blue, mano, na moral. Bom, então vamos para a próxima comemoração, a próxima data comemorativa aqui, né, junto Dia das Mães e Dia dos Pais. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci. É que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você. Eu não sabia o que fazer. Me vi de mãos atadas. Eu posso pular? Não tem nada de especial, assim, sempre foi normal, presentinho, churrasquinho, alguma coisa do tipo, tranquilo. Então, me diz aí, ô Felipe, alguma história de Dia dos Pais ou Dia das Mães? Tem uma Dia das Mães massa, velho, que eu fiz minha mãe ficar com a culpa da porra. Então, eu era muito escroto, né, quando eu era pirraia, dá pra galera, quem não sabe aí como eu era, dá uma olhada lá no, nos primeiros casts aí, que vai ter um pouquinho da história minha e de Você Dona Jane. Era? Era, né? Agora minha mãe me ama, pô. Antes ela não me amava, não. Deixa eu... Porque ela aceitou pra doer menos. Então. Aí, tipo, tinha apresentação, né, nas escolas e tal, e eu tava um mês já treinando com a galera, né, ensaiando e tal pra ter apresentação. E aí eu fiquei doente 2 dias antes da parada e fiquei em casa. Só que eu fiquei aperreando ela, velho. Aperreando, falando merda, querendo bolo, querendo isso, querendo aquilo, e ela invocada. Aí ela, o Blue sabe bem como ela era, tem um resumozinho massa. E aí ela disse, se você continuar, você vai se fuder, viu? Vou lascar você no cacete. Eu disse, pô, beleza. Aí eu ia lá e aparecia na cozinha, Uhul, vai mãe! Dormir, vai dormir de couro quente, né? É, então, aí, uhul, mãe, não sei o que. Ela tava com a espátula, tá ligado? Só que a espátula era de plástico. Ela tava fazendo alguma coisa na cozinha com a espátula de plástico. Só que quando minha mãe tá com raiva, ela pega a primeira coisa que ela... Que ela, coisa não letal, né? Que ela pega e arremessa no cara. Mano, ela jogou isso em mim. E errou, tá ligado? Bateu no chão, quebrou a espátula e, tipo, cortou meu pé. Meu amigo. Caralho. Minha mãe fez, tá vendo o que você faz eu fazer? Meu Deus do céu, não sei o quê. Resumo. Meu pé tava fudido, eu não pude fazer a apresentação e ela ficou com a culpa do caralho o tempão, velho. Caraca. Puta, velho, tipo assim, eu te mato e depois eu tá vendo o que fez eu fazer. Mas foi porque eu provoquei, né, mano? Eu ficava lá, babuzando. Ah, ela avisou normal. Umas 30 vezes que ia bater em mim. Eu ficava lá treinando. Normal, como sempre, né? É, eu tipo mãe. Aquele. Eu rio na cara do perigo, tá ligado? Eu ficava lá. Ô Felipe, mãe, me dá R$2. Puta, essa foi de. Essa nunca mais eu pedi R$2 assim no ouvido, não, mano. Não meu Deus, pra... meu Deus. Aí então, Spider. Cara, eu vou passar, não tenho nada não. Aí, Edu. Cara, eu também passo. Ei, o Spider passou porque só viu com o tio Ben e com a tia May, tá ligado, né? Puta merda. Gasta de avião, assalto, essas coisas. Meu Deus, fiquei tonto de novo. O Goku levou toda a minha energia outra vez. Menina, vem você com esse negócio de cu de novo. Esse da cu tá foda mesmo. Meu Deus, o que é que tá acontecendo, cara? Eu tô conseguindo rir. Oh, é saudade do cuzinho, Timbu? Não faz referência. Referência é cruzada agora. O cast vai sair. É. Vê esse crossover aí de referência. Tiziana! Rapaz, eu tenho uma história também. Rapaz, eu tava aqui pensando nas minhas histórias. Minhas histórias são tudo assim, meio macabra, velho. Ai, meu eu Deus. Eu tenho uma de Dia dos Pais, velho. Isso é Bahia, velho. Macumba e tal, essas coisas tem por aí. Rapaz, é. Eu era uma pessoa muito revolta, tá ligado? É, meu Deus. Tiziana, eu já falei que é histórias de antigamente, não atuais. Deu uma melhorada, Blu, ela disse. Ah, rapaz, okay. Eu era bem pior, você não tem noção. Se eu sou ruim agora, imagine antes. Meu Deus. Antes a barra de especial só vivia level 3, meu velho. Rapaz, era complicado. E num desses dias dos pais, rapaz, eu era tão idiota, tão egoísta, tão, sei lá. Pessoas, ouvintes chegados da Tiziana falando nesse momento. Era? Oh, tá foda. Não, eu era, porque eu não sou assim mais não. Ah, bro. Ok. Hoje em dia, minha mãe me liga e eu largo tudo, brother. Largo tudo pra atender, largo tudo. Mas antigamente eu só queria saber de mim, do meu bem-estar e dane-se todo mundo. Olha. E aí, nesse Dia dos Pais, eu não me lembrei que era Dia dos Pais. Puto. Ai. E saí pra beber, velho. Com as minhas amigas. Eita, show. E eu tava dirigindo. Com 13 anos? Não, pô. Mais cedo, pô. Mas tem uns 15 anos essa história. Pode ser, né? Pode ser, né? Porque. Pode. É, tem 15 anos. É, já 15 é anos já dá pra ter nostalgia, né? Suficiente. Pode né? ser fácil. Nostalgia já. Falaram, né? Do Orkut aí, então tá liberado. 15 anos, então. Tem 15 anos essa história. Porque eu tinha começado a dirigir há pouco tempo. E aí eu saí pra beber, velho. E aí eu bati o carro, brother. Arregacei o carro. Que presentão Dia dos Pais, hein? Pois é, velho. E tava chovendo, eu arregacei o carro. E aí eu fiquei com medo da porra de falar. Aí, né? Não passa a linha da agulha ali, né? Trava tudo. Você fica, caralho, velho, agora o que é que eu faço? Cano aí de PVC e tora no meio, meu velho. Porra. Aí eu chamei o seguro, aí o seguro rebocou o carro e me levou de táxi. E meus pais estavam na casa da minha avó. Eu cheguei lá cheirando a cachaça. E sem o carro. Rapaz, ali eu dormi de couro quente. Ali eu dormi de couro quente. Nunca mais, depois desse dia. Queridos ouvintes, se forem beber, não dirijam e me chamem. Nesse dia apanhou até por dentro do olho. Principalmente em datas comemorativas, viu? Entendeu? É. E aí, velho, porra, depois desse dia nunca mais. Se eu vou dirigir, eu não bebo uma gota. Nem nego. Fala, pra brindar, eu brindo com água, suco. Mas não bebo mais. Porque foi tenso. E foi um Dia dos Pais, né? E aí, quando eu cheguei na casa de minha avó, que meu pai tava indignado. E eu sem entender, assim, o tamanho da indignação. Aí minha mãe falou, você esqueceu que dia é hoje? Eu falei, ué, domingo. Putz. Mano, rapaz. Doc Brown tem que botar uma música triste aí de novo, ué. Rapaz, é marcha fúnebre, Doc Brown, por favor. Era... Se for dirigir no meio, se for beber, deixa a missa rodar. Vamos embora! Vamos embora pra um bar. Ela chegou assim pra ti. Sabe que dia hoje, Tiziana? Domingo! Tiziana Canabrava, mano. Eu sei que dia é hoje, mas eu sei que é um dia. E pior que ela deve ter respondido assim: nossa, eu tô muito bem. Essa pergunta é muito fácil. Eu vou responder convicta: domingo. É, então. Foi tenso, velho. Olha aí. Não, hoje assim, hoje eu dou risada, mas no dia, rapaz, o arrependimento no dia seguinte, quando eu acordei com a cachaça, brother. Tenso. Ali é porra. Tá, mas você tava com arrependimento por causa da dor de cabeça, da ressaca, por causa do carro ou por causa que esqueceu o dia dos pais? Rapaz, eu juntou tudo, eu acho. Eu acho que era tudo, velho. Menos a dor de cabeça, porque eu não sentia nem dor de cabeça de tanta vergonha que eu tava sentindo, tá ligado? Era maior. Era maior que a dor de cabeça, brother. Mas esse dia dos pais, assim, é um dia dos pais que eu nunca vou esquecer, assim. Mas ok, é isso aí então. É isso aí, velho. Beleza! Então, 7 de setembro, quem é que tem uma história pra falar aí? Porque aqui nas escolas, pelo menos aqui do sul, a gente desfilava nas escolas. Não sei hoje em dia como é que tá isso, tô bem por fora mesmo, mas a gente fazia desfile nas vias principais da cidade naquela época. Aqui também tinha umas paradas dessas, mas eu nunca fui não. Ficar no sol quente, se fudendo. Ai, tomando. Mas o único desfile que eu paro pra assistir é da Victoria's Secret, velho. Aqui o meu é da escola aqui... de samba mesmo. Era bom demais quando era pirraia, viu? Puta. Porra, Azul, você vai trocar mulher de lingerie por escola de samba, é rei? Mano, lá ela não tem lingerie, é bom demais. Por isso que era bom. Não é? Aqui em Minas Gerais ainda é forte a tradição ainda do desfile de 7 de setembro. Olha aí. Principalmente nas cidades históricas, tá? Lá em Carandaí, quando era pequeno, a gente desfilava todo ano, a escola desfilava e tal. Só que teve um ano que aí minha mãe resolveu não desfilar lá em Carandaí. O grupo escoteiro que eu fazia parte na época recebeu o convite pra gente desfilar em São João del Rei, no desfile cívico de lá. E porque o único batalhão de infantaria de montanha da América Latina fica em São João del Rei. Saca? O único que é mais específico que isso, eu não consigo pensar. Batalhão de infantaria de montanha. É o único lugar na América Latina que tem treinamento militar de montanhismo, sabe? Então, vira e mexe aparece nego dos Estados Unidos, lá da SWAT e tudo, pra fazer treinamento de rapel, esses negócios lá. Carai. Que legal. É sério. Top. Aí então lá tem forte a tradição do desfile por conta do exército, saca? Uhum. Então o grupo escoteiro foi convidado a desfilar com o grupo escoteiro de lá de São João, com outros da região e tal. E cara, eu era lobinho na época, então eu devia ter o quê? Uns 9, 10 anos. Lobinho significa o quê, mano? É porque no dentro do movimento escoteiro você tem dividido as categorias da faixa etária. Então, as crianças mais novinhas são os lobinhos. Ah, entendi. Isso é, e dentro da mística do movimento escoteiro, tem toda essa dinâmica por conta da história do Mowgli, saca? A mística do movimento escoteiro é bem baseada nas obras do Rudyard Kipling. Então, o líder dos lobinhos... Era o Bagheera. Não, é o Akelar. Mas você tem todos os cada pessoa de comando, digamos assim, é um dos personagens. Então você tem o Bagheera, aquela... É, o preguiçoso era o Balu, né? Não, dependia da função. O Balu geralmente é a pessoa que fica cuidando da parte da enfermagem, do administrativo e tal. Fica menos ali no comando dinâmico com as crianças. Saquei. Interessante. É muito bacana, cara. Rende um tema de cast aí. Quem que... É o Spider, né? Ou era o Zupão? O quê? Foi ser Spider. Foi escoteiro também? Não, não fui, não. Então acho que foi o Zupão. O Spider sempre foi herói, pô. Desde mais... Cara, mas não me faltou oportunidade. Porque sempre... Esse negócio sempre passava perto de mim, assim. Sabe? Mas eu nunca fui muito afim de ser, não. Nossa, cara. Era muito bom, cara. Porque eu acho que tinha uma coisa de acordar cedo no sábado, cara. Acho que por isso que eu não queria. Nossa. Cada grupo tinha seus horários de reunião, né? O grupo que eu fazia parte na época, as nossas reuniões eram no sábado à tarde. Então era tranquilo. Inclusive, depois de velho, o Spider recusou vários empregos por causa disso. Não é, cara? Então, aí a gente... Emprego não sei, mas o que eu fugi de matéria no sábado não tá escrito, viu? E tem essa onda, né, de não, o professor faltou tal dia... No sábado vai ter aula, vai repor, tá bom. Vai. Nossa, te fuder, cara. Pra cara, nada. Cara, nunca ia, não adianta. Também não, mano, nunca ia, mano. Nem a pau, cara. Eu sempre, na faculdade, então, quando tinha matéria no sábado, eu preferia fazer no semestre seguinte, porque não era sábado, entendeu? Era nesse dia. Enfim, continua aí, Edu, desculpa aí. Então, cara, aí a gente foi pra desfilar em São João del Rei, no Parada de 7 de setembro. Então já foi toda aquela aventura, né, cara? Se acordar cedinho pra juntar a turma toda, tava... Claro que foi todo mundo com os pais, né? Mas você já juntava a galera toda pra ir no ônibus e foi todo mundo cantando a viagem inteira e tal. O Edu roubou pão na casa do João. Aí é que tinha mesmo, cara. Aí a gente tá e tudo, acabou o desfile, a gente foi pra um balneário que tem lá em São João. Ficamos lá o dia todinho, cara, passando lá o feriado, né? O dia todinho lá nadando, curtindo e tal, fazendo umas atividades lá e tudo. No fim da tarde a gente veio embora. Cara, foi um desfile de 7 de setembro, assim, super gostoso. Olha aí. Acho que a gente fez isso umas duas vezes, mas essa primeira vez que a gente fez isso e tal foi especial, porque eu era lobinho ainda, era bem criancinha, então pra mim tava super divertido. Nossa, vou viajar com o pessoal de escoteiro, não sei o quê. Como é que pode, né? Antigamente ele era lobinho e hoje ele é filhote. Boa! Puta, boa, que essa pariu, foi massa, eu tava calado aqui, mas eu tive que me manifestar. Puta que pariu, velho. Essa foi boa, Blue. Aí. Essa foi boa, na moral. É, alguma coisa tá errada. Tá melhorando, pô, parabéns. É isso aí então, Edu. É isso aí. E aí, Spider? Não, aqui só ia comentar que é igual a tradição que você comentou aí do Sul. A tradição de desfile aqui é muito forte e chamavam todas as escolas pra desfilar. E, cara, eu fugi todos os anos do desfile, cara. Pois é. Quando a professora chegava, então, a nossa turma foi convidada. Cara, eu nunca ia, cara. Que era, tipo, acordar cedo pra cacete, tinha que ficar lá. E ficar no sol, mano, era tenso. Era no sol, cara. E, pô, ficava um tempão de pé até você poder entrar na avenida e tal. E isso porque a minha casa era, tipo, duas quadras da avenida, tá ligado? Ah, era muita preguiça. Então, cara, era muita preguiça. E era feriado, né, cara? Feriado é aquela história, né, cara? Aquele entendão esperando ali, né? Pô, eu desligava, cara. Eu falava, que feriado, cara. Nossa, cara. Era correr pra braço frouxo, cara. E aí um ano, cara, eu falei, não, um ano eu vou desfilar nessa parada pra eu, sabe, pra eu lembrar, pra ter de história, pra falar que não. Beleza, fui um pra ano falar no cast. Daí um ano eu fui desfilar, cara, um ano eu desfilei nessa parada aí, cara, mas eu lembro que eu fui estratégico, cara, porque eu cheguei assim quando já tava pela boa, sabe como? Tipo, sim. Era pra chegar às 8, eu cheguei às 9. Ah, dava assim pra ver da tua janela, né? Agora pra sair, vou embora. É que eu já sabia os horários, né, cara, eu já tava ligado, né, cara, daí eu lembro que eu perguntei, sim, pra alguma professora. Vários anos de estudo, né, só olhando, né? Vários anos fugindo, na verdade. Eu lembro que eu perguntei pra alguma professora, alguma coisa assim, tipo, porra, eu preciso mesmo chegar às 8, não, chega umas 9, cara, daí eu cheguei às 9. Caraca, uma hora depois. Foi nesse esquema, cara, não, cara, você não tá entendendo, acordar cedo pra mim, cara, é um martírio, cara, sempre foi, sempre vai ser. Olha aí. Enfim, beleza, é isso aí. noite com a parada das crianças. E vi a banda de música passar. E ao lado de toda essa alegria, a criançada sorria com vontade de pular. Depois o Mickey Mouse apareceu e acenou pra todo mundo que veio participar. É aqui, é aqui, o maior auditório do país. É aqui, é aqui, é aqui, o dia da criança é aqui. E a próxima data comemorativa aí é o dia das crianças. Eu já pulo direto. Ué! Eu só fui saber que existia Dia das Crianças quando eu tive filha. É tenso, mano. Agora sim que eu acho de que novo, cabe a marcha fúnebre. Dr. Brown, por favor, aquela música. Doc Brown, a música do Chaves quando todo mundo foi pra Acapulco, mano. Olha aí. É. Edu! Cara, não me vem à cabeça nenhuma comemoração memorável, senão. Vamos pular então antes que o Edu lembre. Tá vendo, Felipe. Edu? O maconha tá fazendo você esquecer, mano. Felipe! Não, cara, é o Tim Blue que não quer deixar eu falar e eu finge que eu esqueço. Não é maconha, mano. Não, Edu, é papelzinho. É a seda, né? Pô, a Blue tem um. Acho que o melhor dia das crianças da minha vida foi quando eu ganhei um Nintendo 64 e um... Nintendo 64! E um patins inline, na época todo mundo tinha, eu não tinha ainda e tal. E eu ganhei, porra, e veio o 007, todo mundo tinha, mano. Cara, como se até o Zezinho da esquina tivesse o Nintendo 64. Mas, mano, não, tô dizendo o patins inline que todo mundo tinha, não o Nintendo 64, mano. Ah, tá. Mesmo também assim, não tinha. Que patinho também, não. Então, aí veio com 007 e meu pai já tinha comprado mais um controle e tal. E aí um vizinho tinha também os controles, juntou a galera e ficou lá jogando pra caramba 007 contra a GoldenEye. Foi muito top, velho. Muito top mesmo. Mas só isso mesmo, até a gente trocar a tapa, porque a galera ficava brechando um pela tela do outro. Aí não deu certo mais não. A galera trocou uma tapinha lá e as mães voltou todo mundo de castigo. Foi top. Foi top o jogo ou top o castigo? É, foi top. Foi tudo, top, mano. Peso, porque todo mundo tomou porrada dos pais. Foi, não, na verdade todo mundo se estapeou pra levar a pizza dos pais depois. Então foi bom que ninguém só apanhou, entendeu? Alguém bateu pelo menos uma vez. Olha aí. Foi show. Então tá. É isso aí, ô Felipe? É, mano, pode passar aí. Beleza. Ticiana. Porra, dia das crianças, é, Dio? É. Tem não, velho. Tem aquela que tu visitou um terreiro, não, mano? Você acredita, cara, que até hoje eu nunca fui em um terreiro? Não, eu já fui em um. E o primeiro terreiro que eu fui na minha vida foi aqui em São Paulo. Nossa! É louco. Lá em Salvador eu nunca fui. Caraca. É o Tim Blue que não vai pra Praia do Sul e vai pra Praia do Sul. Onde eu moro, tem quatro ao redor aqui. Caraca! Nossa. Eu ouço os atabaques. É no terraço dos apartamentos? É no porão, cara. Caralho, velho. Agora quem ficou tonto fui eu, mano. Foi a risada com a tosse, fudeu tudo, mano. Pois é, então, dia das crianças, velho. Porra. Ah, tem um, eu acho. É. Tem um, eu acho. Será que foi esse dia? É porque eu fico me confundindo nos dias, mas tem uma história boa. Vamos fingir que é do dia das crianças. Vamos fingir que é dia das crianças. É. Foi assim, eu era doida pra ganhar um Walkman. Olha aí. Quem porra, não... velho. Walkman era coisa de barão, né, rei? Só barão tinha um Walkman. Só o Felipe. Eu tinha, mano. Só o Zul. O Zul junto com os Ferreiro Rocher. Eu tinha. Mas tinha um Walkman. Mas eu tinha um Walkman, eu vinha de brinde dentro do ovo do Ferreiro Rocher dele. Tá, boba, tá. O Tim Blue já lembrou aí, eu tive também. Oi, barão. Ah, mano, ele vendeu praticamente a banca de revista dele todinha. Cara, pra ele, ele teve que tirar várias fotos dele mesmo pra poder vender, pra comprar o... Na G Magazine. Pois é. Não, é do Rio porque ele comprava essa. Eu tô ligado que o Edu comprou a do Vampeta, viu? Não sei se é, não. Caraca, velho. Pois é, aí eu queria porque queria pôr do Walkman. E meu pai, ele sempre fez todas as minhas vontades. Aí, ó, Blue, mais um motivo por eu ser como eu sou, tá vendo? Olha aí. Então, e foi lá em Ilhéus, de novo, né? Porque minhas melhores memórias da infância são de Ilhéus. A minha também, tinha... a minha também. As melhores lembranças são de Ilhéus, quando eu assistia Tieta. Vem, meu amor, vem com calor. No meu corpo se enrosca. Vem, minha flor, vem sem pudor. Em seus braços me mata. Tieta é a serpente que cantava o paraíso. Ela veio ao mundo pra virar nosso chinês. Tieta, Tieta, pelos olhos de Tieta me deixei guiar. Meu Deus. Caraca. Continuando. Nossa, pega o ignore aí. Segura o barra bloco aí, mano. Pois é, e aí, porque a gente sempre ia, tanto nas férias quanto nos feriadões, sempre tava indo pra Ilhéus. E aí, cheguei lá, cara, ganhei, velho. Meu pai me deu as horas do Walkman, velho. Walkman cara da porra. Aí eu peguei logo a fita, né, velho? Aquela fita compilada, tipo, as melhores de 82, sei lá. Botei no Walkman e fui passear de bicicleta nas ruas, porque era rua de... Também era de terra batida, a rua. E era super tranquilo, então você podia ficar andando de bicicleta, tipo, de dia lá, sozinha, tranquilão, velho. Aí eu botei o Walkman na cintura, tá ligado? Que tinha aquele negocinho de prender na calça. O encaixezinho, né? Tipo o celular véio. Antigo tinha. Pois é, botei na cintura e lá vou eu, tirando onda na bicicleta, com o fone, aquele fone gigante na cabeça, né, rei? Porra, quando eu virei uma rua, um cachorro, velho. E o cachorro começou a correr atrás de mim, velho. E aí eu acelerei a bicicleta, ó, no talo. E nesse meio tempo, o Walkman caiu. Puta! E eu passei por cima com a bicicleta. Puta vida! Ô, louco, nossa. Mano, a alegria de pobre dura pouco mesmo, mano. Durou minutos. Pois é, velho. O Walkman não quebrou, tá ligado? Tipo, mas ele deixou de ser novo. Porque ele ficou arranhado, deu aquela sujo. Deu aquela raspada básica. E teu pai, como é que ficou com isso aí? Meu pai ficou puto, né? Você não tem cuidado com nada, não sei o quê, não sei mais o que lá. Eu acho que é por isso que hoje eu sou tão psíquico com as minhas coisas, sabe? Uhum. Tipo, e as coisas ficam impecáveis depois de 10 anos, você vai ver coisa que eu tenho aqui que tá nova. Ah, eu sou, eu sou assim anos. Também, Tice. Eu acho que esse dia me traumatizou, assim. E aí eu fiquei mais psíquico com as minhas coisas e tal. Bom, mas tu já tava dando pistas pro teu pai desde nova e ele não pegou, né? Tu vê? Mesmo assim, deixou tu pegar o carro. Puta mesmo. Você já tava fazendo merda com a bicicleta, né, Blue? Como é que na realidade, o carro era meu, o Blue. Ah, era ele teu me deu, carro? Puta, deu, olha isso, mano. Eu só tive carro com 20, 25 anos, mano. Eu tive com 18. Aí, eu sou o barão. Vai, tá, mano. Olha aí. Lá em casa tinha essa tradição, rei. Era assim, tipo, quando você tava na oitava série, ia pra ganhava Disney. Ganhava um carro. Não, ia pra Disney. Ah, pô, oitava série. Você ia pra Disney? É, mas eu não fui pra Disney na oitava série. Você preferiu eu o carro? Eu não quis ir pra Disney. Não, eu preferi ir pra Europa. Aí eu fui pra Europa. Caraca, eu achei que ela ia dizer, eu preferi não ir de avião, fui de carro. Dirigindo. Não, eu pensei, não, pô, falei, não. Na série eu tinha 15 anos. Eu preferi, né, ir pra Ilhéus, eu pensei, né? Aqui não sei. E aí lá em casa, quando eu passava no vestibular, ganhava um carro, né? Ai. Porra, mano. Caraca. Top. Passei no vestibular, eu ganhei 2 tapinhas nas costas e parabéns. Bem-vindo ao curso. Não fez mais que a tua obrigação. Exato. É foda. Ô, Felipe, tu foi rebaixado a bobo da corte depois dessa aí, hein? Foi foda, né, mano? Aí o povo fica dizendo que eu sou barão. Isso é pra passar na cara de vocês quem é verdadeiro barão aí. Nem é, velho, nem é. Vai Olha. Deixar de ser baianeta, vai ser baronesa o nome agora. Ou baroneta. Baroneta. Tá ficando cada vez pior essa porra. Ah, caralho. Ah, pois hoje... é, mas de dia das crianças aí eu lembro desse dia, porque doeu, velho. Doeu, porque não tem nada melhor do que você ter uma parada nova e nada pior do que ela ser velha no mesmo dia. Mas e aí, Spider? Fala. Então, minha história bem rapidinho, eu lembro de um fator importante aí, o Zul lembrou. Eu era criança, cresci e acabou. Puta que pariu, deixa o cara falar, mano. A gente não ganhava muito presente, assim, nem eu nem minha irmã, mas eu lembro que a gente entrou em consenso num desses dias de criança, assim, e foi em um desses dias que a gente ganhou o Turbo Game, o famoso Nintendinho. Olha aí, mano. Nintendo 6 Turbo! Que pariu. Nossa, que meu que pariu, Deus viu, cara. O cara tá pior, velho. Tá eu lembro que a gente entrou no consenso, ganhou um Turbo Game aí, e que veio com o Tiger Rally, inclusive, um jogo que não tinha fim. Que eu joguei exaustivamente, cara. Se fosse o Neilson, eu tinha dito que zerou isso aí. Tava demorando. Só se fosse ponto, cara. E mesmo assim, já que pariu. Sobe, mas é isso aí, é esse evento rápido aí só que eu lembro. Olha aí, olha aí. Porra, bicho, ele diminuiu uns 40 minutos de história que eu tô ligado. tô ligado. Esse bicho ficou psico, ficou como é psico também, como sou você ninja, tá cara. Agora eu sou ninja. Spider ninja agora. Bom, então vamos para a próxima data comemorativa aí, que é o Natal. E eu tenho uma história de Natal aí pra falar, já que eu pulei várias aí. Que beleza. Tim Blue tava se guardando, viu? É, eu tava me guardando. Histórias de Natal, olha só. Na época, eu acho que eu deveria ter uns 13 anos de idade. Estava na casa da minha mãe, onde, como a minha mãe era a matriarca da família na época, né? No caso, a minha avó já tinha falecido. Então, se reuniu lá, eu morava com ela. Então, daí, lá pra casa dela foi o meu irmão, com os dois filhos dele e mais a esposa e o meu outro irmão do meio. Nisso, né? Chegou a minha cunhada, né, a mulher, esposa do meu irmão do meio, com os dois filhos dela, no caso, meus sobrinhos, que tinha quase a mesma idade. E o meu irmão ficou no armazém, que ele tinha um armazém, né, que era tipo um mini mercado, até mais tarde, o pessoal sempre fica até mais tarde querendo comprar alguma coisa, e tinha boteco lá, então daí o pessoal ficava bebendo também. Enfim, isso na noite véspera de Natal. Pô, quando você falou armazém, eu já veio o boteco na cabeça, automático. Né? É, e nisso tava eu e o meu primo jogando, era Dynavision 3, nós estávamos jogando aquele joguinho da motinha que eu esqueci o nome, alguém lembra? Excite Bike? Isso, esse mesmo, jogando na rua, nós pegamos uma extensão, tava na rua com uma TVzinha de 14 polegadas jogando, e aí chegou um bêbado na frente da nossa casa, no portão assim. Cara todo descabelado, a cara toda suja, barbudo e com uma garrafa de Sete Campos na mão, pedindo um prato de comida. E o meu irmão mais novo, aí ele foi atender o cara lá e o cara disse, ah, eu quero um prato de comida aí, bêbado, né, caindo, nem conseguia ficar em pé direito. E meu irmão, não, mas não, a gente não tem, que viu que o cara tava tava querendo alguma coisa, não era só... Tava querendo algo mais. O cara não tava com fome, ele tava de zona. É, não tava com fome, isso mesmo. E aí ele dizia, não, pega aí, não sei o quê. Aí o cara dizia pra ele, ah, eu não sei onde eu tô, não sei o quê. O bêbado dizia pro meu irmão, né? O meu irmão pegou ele, levou até a esquina e voltou pra casa. E o bêbado foi. Aí o meu irmão entrou dentro de casa, o bêbado voltou. Aí a minha mãe meio que ficou assustada e disse, ah, vocês aí na rua, viu, com essas coisas aí na rua. E aí a gente pegou, recolheu tudo e entrou pra dentro e o bêbado entrou. Passou pelo meio da porteira. Que porra é essa, mano? E entrou dentro do pátio. E, nossa, eu e meu primo, a gente se apavorou, né? Aí, quando chegou bem pertinho, era o meu irmão do meio. Tirou a peruca e a cara toda suja de carvão. Que percebeu. Que troll da porra, velho. Que massa, cara. Ninguém percebeu que era ele. O meu irmão, do lado dele, falando com ele, não percebeu, não reconheceu a voz nem nada. Que massa, velho. Esse é troll ninja, velho. Cara, a gente riu tanto, e meu pai... Ah, eu até ia convidar ele pra entrar. Cara, foi muito engraçado. Olha, isso durou assunto, assim, pra mais pro outro Natal. Foi que muito massa. Legal essa época aí, cara. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. então é Natal, a festa cristã. E então, Spider, fala aí, Spider. Cara, eu posso emendar Natal e Ano Novo já, não? Pode. Então, rapaz, durou uma semana chamou... a história do Spider, durou uma semana ali, ó. O Tim Blue chamou Spider só pra não esquecer, velho. É, mais ou menos. Dor na consciência. Primeiro, né, bro? Mais ou menos aí, mais ou menos aí. Doeu, né, rei? Dor na consciência. Cara, não, minhas histórias no Natal e Ano Novo, cara, as minhas lembranças, assim, sempre eram tristes, cara. A bem da verdade é essa. Eita. Sempre dava alguma briga, cara, sempre dava alguma zona, sempre quando a gente tava aqui, tipo, eu passei muitas vezes na praia, né, sempre, né. Culpa da Kátia, com certeza. E não, cara, é assim, muitas vezes eu passei na praia e algumas vezes aqui também, mas a gente sempre ia pra casa de amigo, não sei o que, cara, e sempre dava zona, cara, sempre dava briga entre meu pai e minha mãe, sempre dava briga entre eu e minha mãe, ou caraca, eu e minha irmã. No Natal? Cara, no Natal e Ano Novo, cara, a gente família, ficava junto, cara, e dava zona, cara, sempre. Agora dá, cara, pra entender muita coisa. Isso foi antes ou depois do tio Ben morrer, velho? Do quem? Ai, ô, Felipe, cara, Felipe, enfim. Dá pra entender muita coisa depois disso daí. É... Sei que sempre dava zona, assim, cara. Tanto que quando a gente começou a ter Natais e Ano Novo mais tranquilo, quando a gente viajava parte da família só, sabe como? Então... Tipo, tu pra um lugar e teu pai e tua mãe pra outro. É, tipo assim, sei lá, cara. Sempre era eu, minha mãe e nós, e meu pai ficava em outro lugar, porque sempre dava zona, assim, sabe, cara? Caraca. E isso é uma coisa que eu tenho bem vivo, assim, cara, desde muito pequeno. E era meio triste, assim, cara. Na verdade, era meio tenso também. Eu nunca gostei muito de Natal e Ano Novo depois disso, sabe? Olha aí. Tipo, por causa de tanta zona e tanta briga que eu passei, acabou que eu fiquei meio, sabe, ressabiado. Então... Quer um abraço, Spider? Eu acho... Hã? Quer um abraço? Eu acho massa o Natal e Ano Novo sempre por causa do feriado, cara. Porque é aquela semana, assim, que... Tipo, período que tá todo mundo meio de bom humor, assim, e tal. Sim. E, pô, é calor e praia e feriado e vamos nessa, entendeu? Esse ano você tá lascado, que cai sábado e domingo todos os dois. Ah, não dá nada, eu vou pegar férias, eu vou pegar férias antecipadas, vou emendar do mesmo jeito. Olha aí. Eu vou pegar férias dia, também, 26, vou emendar o Natal no novo, Spider, só depois. Tu vai pra essa praia aí da foto, é? Eu vou pra essa praia da foto, cara. Essa aí é no Cairo, né? Não, cara. Isso é Bombinhas, cara. Bombinhas. Pô, é sucesso isso sempre. É lá em Dubai, menino, que eu tô ligado. Bombinhas é sucesso sempre, cara. Olha tá aí, louco. É, mas é isso aí, essa história aí. Beleza, beleza. Edu? Cara, tem não. Olha aí. Felipe? Pera aí, bicho, que eu acho que deu merda aqui. Pronto. Ah, lembrei de outra coisa, cara. Ah, não, mano, agora já era. Eu vou contar aqui a minha. Lembrei uma história rapidinha aqui que era legal. Lembrei uma história rapidinha que era legal e é bem rapidinha. Na empresa do meu pai, sempre faziam festa de Natal, assim, pro funcionário, sabe? Ah, sim. E aí, no final do ano, meu pai trabalhava numa empresa de cigarros. E no final do ano, cara, a gente esperava festa de Natal, porque, tipo, Papai Noel chegava... Distribuindo Marlboro. De helicóptero. Não, Papai Noel chegou algumas vezes de helicóptero, outras vezes de caminhão e tal. E, cara, sempre essa... trazia presente pra todas as crianças. Olha aí. Que e massa, era um churrascão, véio, assim, numa chácara massa, que tinha um monte de brinquedo. E, além de tudo, cara, de sobremesa, tipo, tinha carrinhos de sorvete, assim, tá ligado? E, tipo, era a época que a gente aproveitava pra tomar os sorvetes mais caros que tinha, tipo, corneto, aqueles, caraca, que eram, tipo, triplo recheado, não sei o quê. E, cara, os cada mega um... da vida, mega, né? Hã? É, mega, esse sorvete mais caro, assim, cara, e a gente tomava sorvete, cara, de passar mal, tipo, cada um comia uns 15, assim, tá ligado? Caraca. Era massa, cara. Depois ficava que nem o Edu depois de comer o ovo lá. Não, mas era massa pra caramba, cara, eu pegava de limão, pegava uns 10, só pra mim, cara. Os caras saíam tudo com pneumonia da festa, mano. Cara, ninguém passava mal, cara, era sucesso todo ano, cara, a gente esperava muito essa festa aí, era sucesso sempre, cara, jogava futebol. O cara terminava o Natal e já torcendo que chegasse outro. Não, mas era assim mesmo, cara, porra, ano que vem como é que vai ser e tal, era sempre muito massa. Ah, ano que vem o cara vai vir de ônibus espacial em vez de helicóptero. Vai descer de paraquedas, né, cara. Isso. Enfim, era isso aí, rapidinho. Olha só pra complementar. Só um adendo aí, ô Felipe. Oi. A hora que tu falou que o cara chegava distribuindo Marlboro... Eu não consegui falar, mas eu ia dizer, pô, essa aí eu vi vindo de McLaren. Sacanagem. Caralho, fiquei... Pô, velho, foda que não dá nem pra eu rir direito, começa a tossir, filha da puta, né? Puta que pariu. Quem é que eu tinha chamado? Edu, né? Era o Zu. Era o Zu. Edu pulou, era o Zu agora. Ah, ok. Zu. Eu tenho uma boa, velho. Ó, eu tinha uns 6 anos, acho, quando aconteceu. Natal, gente via... ano novo ou só Natal, ano novo? Era Natal. Mas era emendado, realmente. Ah, ok. Aí, como eu fazia natação, as mães da natação, os pais todos, resolveram viajar pra um hotel no interior de lá de Maceió, que o nome era Coruripe, do lugar. Só que esse hotel, mano, era um hotel de campo, como se fosse hotel fazenda. E do lado do hotel, assim, atravessando a rua de barro que tinha, a via local, tinha um cemitério, mano. Caraca! Tá ligado? E era na época da novela Vamp, saca? Opa, de novela de novo? Mas caraca, aí... tem referência de novela hoje, puta que pariu, hein? Mas era na época os da... Os ouvintes vão achar que isso é easter egg pro próximo tema, hein? mas era, velho, aí a gente não tinha o que fazer, né? Eu tinha 6 anos, aí a galera tinha 7, 8, 9 e minha irmã tava com 10. Resolveu dizer, não, vamos lá, vamos sair e tal. Isso tava de tardezinha já, perto de anoitecer, tá ligado? Aí a gente foi e começou a se juntar. Não, vamos lá, vamos ler o nome da que tá no jazido lá e tal. Vamos ver, achar o nome de Vladimir Polanski, não sei o que. Tá, tipo da Vamp mesmo. Meu Deus. Aí a galera foi, né? Só que ninguém contava, mano, que o filho do dono do hotel e um zelador viram a gente se reunindo, dizendo que ia, não sei o que e tal. E foram antes pra lá, tá ligado? Véi, eu sei que a galera foi tudo de lanterna, porra toda, não sei o que, começou a ler os nomes e tal. Daqui a pouco a mangueira, um pé de manga começou a balançar assim, e o outro começou a sacudir areia, véi, e fazer tchá, tchá, meu irmão, véi. Aí o muro, eles contando depois, né, pra gente, o muro era daqueles muros furados, tá ligado, que dava pra ver do outro lado. Ele disse que parecia umas balas passando, velho. Todo mundo correndo, virado na porra. Minha mãe disse que eu cheguei lá sem conseguir falar, pô, pra ela o que era. A gente passou por dentro do arame farpado, pô, do hotel. Ninguém se machucou, velho. Ninguém se machucou, passou por dentro do arame farpado todinho. E eu sem conseguir falar, a mãe contando isso. Até hoje eu fico me estourando, velho. Muito engraçado, velho. Tipo assim, o Steve Rogers pergunta pra ti assim: você não é o cara que deita no arame pro outro passar e tu fala que eu arrebentaria o arame. Oxe, com certeza, mano. Mano, eu não sei como a gente passou e não se cortou, não, porque a galera não quis saber de porta, não, velho. O medo foi tão grande que. Tu é doido, velho. E eu era o gordinho pequeno, mano. Eu saí na frente de todo mundo, mano. Eu saí na frente de todo mundo. A galera disse que nunca viu correndo assim. Nas brincadeiras de pega-pega, eu nunca corri assim, mano. A adrenalina, caraca, foi solta. O que a adrenalina não faz, né, velho? Pode crer, velho. Foi massa, isso foi. Isso aí, então? É isso aí, mano. Ticiana. Porra, Natal. Natal na minha família era sempre na casa de minha avó, né? Natal ou Ano Novo, pra emendar. Era sempre na casa da tua avó lá em Ilhéus, né? Não, era em Salvador. Não era em Ilhéus. Era em Salvador. Era na casa de minha avó. E aí era legal porque minha avó montava árvore e aí ela botava, pendurava aqueles Papai Noelzinho de chocolate, tá ligado? Não sobrava um. Rapaz, que ele disse, velho? Quem era doido de meter a mão, velho? Você não conheceu minha avó, brother. Ninguém era doido de meter a mão, velho. Eu sei que uma vez uma prima comeu, tá ligado? Uns 2 ou 3, assim. E aí ela virou, a árvore ficava encostada num canto da parede, ela virou o lado que ela fez o buraco pra parede. Na maleta. Achando que minha avó não ia notar. Rapaz, foi dormir com couro quente. Caraca, no Natal, porra. Natal, velho, gente. Mas no Natal não. Vai ser desonesto, mano, comer os Papai Noel de chocolate, velho. Porra, é hoje. Enganar, né? Ainda tentar enganar, né? Ela tentou não, enganar. Minha Papai Noel piscava. Não, então não fazia falta. Porra, velho. Mas minha avó deixava comer só depois da noite de Natal, entendeu? Quando virava, depois da ceia, aí tava liberado atacar a árvore. Mas nego que chegava a árvore. Lá... nego chegava lá às 6 horas da tarde, já crescia o zoião, velho. Chegava salivando. Boa, a árvore cheia daqueles Papai Noel de chocolate. Nossa, velho, nunca mais eu comi aquele trem, velho. Nunca mais. Mas assim, eu lembro assim claramente, era todo mundo de novo reunido na casa da minha avó. E eu lembro muito dessa árvore de Natal com os Papai Noel de chocolate. E teve um ano que a minha prima resolveu montar uma peça de Natal com todos os primos e aí a gente sofreu pra cacete, porque eu acho que eu era, eu falei pra ela, eu quero ser uma árvore, velho. Ficar parada assim, tipo... parada assim, só olhando pra galera, tá ligado? Tipo... Porque ela fez umas rimas lá muito doida. E era assim, todo mundo, a família, era presente, era porra, era da hora. Ganhava presente com uma porra, velho. Aqui... Eu ganhava muito presente, hoje em dia... Aqui a gente fazia esse negócio de Natal, a gente fazia um almoço na casa da minha avó, assim. Tipo, ela morava... na região metropolitana de Curitiba, assim. Então a gente reunia todo mundo, assim, e fazia uma almoção aberta. Assim, no dia 25, né? É, no dia 25. Esse almoço era massa, cara. É, então, lá na casa de minha avó era assim, era a ceia no dia 24, aí a gente ganhava os presentes, atacava a árvore, e aí no dia 25 pegava o que sobrou do peru e fazia um escaldado, e aí ia almoçar todo mundo de novo lá, entendeu? Olha. Ou seja, nada jogava fora, assim, tudo se reaproveitava. Se não era no dia, era no outro. Sabe? Era fantástico, assim, era muito legal. E aí todo mundo vinha mostrar os presentes que ganhou, né? Ficava aquela primaiada toda. Aquela frescura, né? Eu tenho, tu não tem. Exatamente. Uma curiosidade era... do Natal que eu tenho é que... Ganhei um carro, tu não ganhou. E aí? Uma curiosidade do Natal que eu tenho é que a gente nunca faz a ceia meia-noite aqui em casa. Quando a gente vai fazer ceia, a gente faz a ceia tipo nove e pouco, assim. Porque a fome apertou, lascou. É, cara, a gente come, Feliz Natal, e é isso aí, falou, valeu. É, então, lá não, lá é meia-noite. E desde que eu vim morar em São Paulo, quer dizer, desde que minha avó morreu, a gente já não faz muito, né? Fazia na casa de minha madrinha. Mas desde que eu vim morar em São Paulo, eu acho que eu só fui, tem 9 anos que eu moro aqui, eu só fui acho que 2 ou 3 vezes passar Natal com minha mãe. Esse ano eu vou, com fé em Deus. Olha aí. Passar Natal com ela. Baroneta vai ver a mamãe. É, vou ver minha mãe. Escorreu uma lágrima. Tu tá ligado que a mãe da baianeta é ela mesma, né? Não, rei. Minha mãe é um level que eu não cheguei ainda, não. Porra! Aí a coisa ficou séria. Eu ainda preciso falar, brother. Minha mãe só olha. Cara. É tipo aquela frase de Chuck Norris, né, velho? É. Chuck Norris não lê livros. Ele olha pra eles até que eles falem toda a história pra ele. Minha mãe é assim, rei. Minha mãe, ela dá aquela olhada e você já se sente um grão de areia, tá ligado? Tipo, você... Ela cresce igual o Apocalipse. É tenso, é tenso. Um dia eu chego lá. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade, que tu colha sempre todo dia. Então vamos para a última comemoração aí, que é os aniversários, né? Talvez aí renda um pouco mais de história. Bom, eu vou começar já pela minha pra não terminar da hora, né? Pra não terminar uma merda. Não terminar o cast uma merda. Então, a minha história de aniversário é o seguinte. Eu me lembro de um aniversário de quando eu era criança. Eu deveria ter uns 5 anos de idade, mais ou menos. Puta, velho. Na época que as minhocas tinham claustrofobia ainda. Por aí, por aí. E eu, na época, eu ficava mais com a minha tia, né? A minha mãe trabalhava e eu ficava com ela, que ela cuidava de mim. E aí, a minha mãe levou um bolo lá pra minha tia, pra casa da minha tia. E aí, ela juntou lá mais as crianças que a minha mãe cuidava e mais os vizinhos ali, que era tudo próximo ali, né? Eu nem lembro quantas crianças eram. Acho que eram umas 5 crianças, mais ou menos. E aí, teve ali o parabéns, o bolo e suco. Que suco, né? Quem lembra do que suco? Que porra, suco, porra. 10 centavos. Sempre. Exatamente. Não, mas naquela época não era centavos, não era real. É verdade. Era cruzeiro, antes, né? Não, acho que era 10 antes. Centavos um pacotinho. Cara, era bem antes do cruzeiro real, muito antes. E nem qual era essa era. Porra? Eu vou ter que procurar a data depois ali, eu boto no post qual era a moeda de 85. Acho que era o cruzeiro. Bom, enfim. Eu não tinha nem nascido, mano. Pois é, então eu lembro daquele dia da minha mãe deixando a torta ali pra minha tia e coisa e tal, teve a festinha e coisa e tal, e essa foi a última vez que eu vi a minha mãe, porque logo depois ela teve um problema de coração e faleceu. E eu cresci com esse trauma de aniversário e desde então eu não gosto de aniversário, não faço festas de aniversário, nunca gostei que fizesse. Aham. Uhum. E é isso aí, a história é essa. Show de bola. Acabasse de deixar todo mundo pra baixo, não. É, ué. Faz sentido. Fazer o quê? É a vida, né? E é. Aí eu traumatizei, cara. Já teve uma colega de trabalho uma vez que tentou fazer uma festa de aniversário, pra fiquei tão puto, fiquei brabo. Enfim, acontece. Mas ela não sabia, né, mano? É, essa, na verdade, as pessoas sabem, mas elas tentam, mas o efeito acaba sendo pior do que... As pessoas têm que aprender a respeitar, né? Se o cara não gosta, exatamente. Não faz, velho. Pô, é qual a dificuldade? É igual a Cris aqui. A Cris tem pânico de palhaço, tá ligado? Tipo, porra, velho, é medo, velho. Aí tu pega e se maquia de palhaço. Na realidade, um amigo dela fez um aniversário pra ela, surpresa, caraca. E era, o tema era palhaço, velho. E o cara sabia, tá ligado? Tipo assim, qual o prazer que a pessoa tem em torturar a outra, né, velho? Tipo, ele queria, achava que assim ia consertar, né? É, se eu tivesse lá eu tinha consertado a cara dele, que até hoje ainda tá quebrado. Meu amigo. Eco. Essa aí, então tô dizendo que o especial é level 3 o tempo todo, mano. É, pois é. Bom, e aí, Spider, pra não esquecer. Então, a história de aniversário não tem muita, não, mas tem uma que eu acho que vale a pena mencionar aqui, que eu lembro claramente, porque foi muito boa. Minha mãe sempre foi confeiteira, né, cara? Então, olha, tipo, aí. Ela sempre fazia as paradas de aniversário muito boas, assim. Mas eu não tinha muito aniversário, cara, porque eu não gostava muito. E também eu peguei um certo trauma, assim, porque alguns aniversários convidava as pessoas e não dava muito público e eu ficava meio triste, assim. Enfim. Caralho, mas teve um Spider aniversário. Spider botava a piscina de bolinha, fliperama, touro mecânico. Aí aparecia só os parentes, né, Rê? Aqueles parentes chatos. Mas meus aniversários eu pedia. Minha mãe sempre fazia um bolo mais delicioso que o outro, cara. Então era massa por causa do bolo, assim. E comia tudo sozinho. Um dos aniversários, eu já tinha consciência de gasto, dinheiro muito cedo, assim, então eu não pedia presente nem nada. Mas teve um aniversário que eu lembro que eu pedi uma bacia de batata frita pra ela. O quê? Nossa. Uma bacia de batata frita, cara. E aí você pulou dentro da bacia, não foi fome? Porque eu sou psicopata por batata frita, cara. Então, caramba, de presente, eu falei pra ela, eu falei, mãe, eu quero batata frita, só isso. Faça uma mega panela bacia. Tá ligado o tio Patinhas, velho? Era ele nadando na batata frita. É, tipo isso, velho. Foi isso que eu visualizei, inclusive. Casualmente, nesse dia, Spider não ficou triste porque teve falta de público. Mas, enfim, essa aí, história rapidinha aí. Olha aí. Edu, melhor eu já fiz o combo 2x1 lá do meu aniversário da Páscoa. Olha aí. Ô, pior é mesmo, hein? Que aniversário, hein? Então, cara. Era o barril do... Ganhou, o ovo de Páscoa do cara era o barril do Chaves, mano. Tiziana. Então, rei, meu aniversário é em fevereiro e às vezes cai no carnaval. Ah, achei que tu ia dizer que caía dia 29, aí fudeu. Não, é 18 de fevereiro e às vezes cai no carnaval, né? Eu detesto quando meu aniversário cai no carnaval. É, apesar de eu gostar de ter nascido em fevereiro e ser aquariana, eu não gosto muito por causa do carnaval, né, rei? Em Salvador, você nascer no mês do carnaval, tipo, é um tormento, porque... É a mesma coisa ser ignorado, né? É, a mesma coisa, se a pessoa vai na sua festa ou vai pular o carnaval, velho? Vai pular o carnaval, brother. Eu pularia o carnaval. Passa as pessoas na rua ali, vê a tua festa, acha que é um trio elétrico e entra. devia ter feito temática, pô, a festa agora era isso. Ao mesmo tempo, eu já fiz... Minha mãe fez várias vezes, quando eu era pequena, grito de carnaval, né? Meu aniversário, várias vezes. Mas você vai crescendo e as pessoas deixam de ir. Agora, eu já me dei muito bem no carnaval de Salvador por causa do dia do meu aniversário. Olha aí. História. Isso é outra história. Ganhei muito presente, mas deixar pra lá. Opa! Another time. É. Mas tem um aniversário que foi massa, porque foi assim. Quando inaugurou o primeiro McDonald's em Salvador, o McDonald's era enorme. E aí era a sensação da cidade, né? Porque não tinha McDonald's e aí abriram o McDonald's. Porra, todo mundo queria ir. E eles tinham uma área pra fazer aniversário, né? E aí meus pais fizeram o meu aniversário lá. Rapaz, velho, foi guerra de cheeseburger e de sorvete. Que eu acho que eu tenho cheeseburger e sorvete até hoje aqui, velho. Em lugar que eu nem sei onde é que tá. Meu Deus. Rapaz, foi tenso, velho. Voou, foi comida. Que massa. Povo perturbado. É, esse foi aniversário picles na cara da galera, né? Rapaz, velho, foi tenso. E tinha... As batatinhas aqueles... que caíam no chão, o Spider tava ali pra pegar. Tava com a bacia catando. Mas, tipo, tinha piscina de bolinha, tinha uns negócios assim de... túnel pra você descer, escorregava dentro da piscina, de bolinha. Olha aí. Era bem legal, assim. E ah, não é tanto, né? Se fosse batata frita, que nem era no aniversário do Spider, no lugar das bolinhas, aí assim. Eu estaria ia lá. Desgraçar, ia desgraçar as roupas tudo do gorila. Ia mesmo. Ia. Roupa, cabelo, ia ser um miserê. Mas foi legal, assim. Eu me lembro que foi divertido esse dia, assim. Beleza. É isso aí? É isso. Então, para encerrar aqui o nosso cast, vamos encerrar com o nosso convidado aí. Ai, tô mano. A gente tem convidado hoje, é? Ele tá frescando com isso agora. Felipe, diga aí, Felipe. Pô, o melhor aniversário que eu achei da minha vida toda, mano, foi quando minha mãe viajou pra Zona Franca de Manaus comigo e comprou meus cavaleiros tudinho. Chupa tudinho aí, falou. Caraca, tá que pariu, viu? Só isso mesmo, voltei já brincando com os dois cavaleiros de ouro, só de leve. E só olhando a caixa assim, my precious. É, velho, sem brincar, né? Vieram dentro do ovo do Ferreiro Rocher. Não, véio. Vieram dentro do carro que teu pai te deu. É, pô. Caraca, rola um tac-tac-tac-tugger aí. Né? Certo, pessoal, terminamos aqui o nosso cast nostálgico de histórias. Aí, algumas histórias legais, divertidas, outras nem tanto e outras, né, nem perto disso. Mas, enfim, faz parte. Vamos começar aqui com as despedidas. Spider! Cara... Sem muitas delongas aí, é muito massa o tema, principalmente porque ele me relembra vários feriados, e só por isso já é bacana de conversar, então, e de lembrar. Então é isso aí, valeu, falou. Certo. Edu! É isso aí, valeu, falou. Quando Neil. Mano, final de vídeo do Neil, você só observa. Referência ao Link. É isso aí, galera, teve bom demais. Recordar as comemorações nossas aí, mas vão comemorar de outras formas. A gente nunca. É, é isso aí. Eu embolei com eu falar. E as árvores somos nós. É. Não, a árvore era Tiziana mesmo na peça de teatro lá dela. Porra, velho, eu era uma árvore. Meu melhor papel, velho. Show de bola. Tiziana! Pô, gente, espero que vocês tenham se animado com essas histórias tão felizes e alegres do Team Blue. Caraca. Puta drama mexicano do caralho, tudinho, velho. É, velho. Tipo assim, vai. Não comecem a cortar seus pulsos com creme crack ainda. Esperança no fim do túnel. Não, brincadeira, é porque as histórias que a gente mais lembra, as que mais marcam, são as que aconteceram alguma coisa ou muito boa ou muito ruim. Exatamente. Né? E geralmente com a gente acontecem as coisas muito ruins. Então é por isso que esse cast tá assim tão animado. Com os sortudos, né? Sempre acontece os ruins. É. Mas mandem aí seus recadinhos, mandem as suas histórias de infância que vocês acham dessas datas. Ou outra que vocês acham que vale a pena ser contada, que foi engraçada, que você se ferrou. Geralmente quando você se ferra é legal, então mande. Se essa na pauta da gente tivesse 1º de abril, ia ser top, né? É, essa daí. Mas não sei. Fim. Mas ia eu acho que isso aí rende o cast todinho, hein? Não, 20 horas. 20 horas de gravação. E vai ter que repetir a história do teu irmão de bêbado ali. Ali foi troll. Pois é, gente. Então mandem aí suas histórias, comentem, compartilhem, né? E é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Felipe! Pô, valeu aí de novo, né? Voltando a gravar aí depois de um tempinho, como sempre, né? E é isso aí, mano. Obrigado por ter me convidado, viu, Team Blue? Ok, ok. E é isso aí, mano. Um abraço, um beijo do gordo. Mau. Certo, pessoal. Obrigado aí a todos vocês que compareceram. Um abraço pro nosso querido Zupão aí, que ficou preso no trânsito, né? Porque todos sabem, né, que o Zupão... Motorista de ônibus. Preso no trânsito de... Ola, entendeu? É isso, porque mano. Ele tava, era jogando. Marquei vocês todos no post dele do Alvanista, lá dando check-in em jogo, esse safado. Olha aí, olha aí. Tá bem lá, severo. Marco mesmo tá aqui, que eu não sou baú. Vê se tá aqui batendo cartão, tá lá, batendo um amiguinho no videogame. Olha que sem vergonha, hein? Olha lá, e ainda fica lá dizendo que é do fretado, prove! E eu convidei o Neilson também, mas o Neilson disse que a única coisa que ele fazia nessas datas comemorativas era catar latinha e não quis participar. E zerar os jogos que antes do pai dele vender o Nintendo dele. É isso aí. Bom, pessoal, então é isso aí. Ah, pessoal, eu queria dar um recadinho rápido aqui, rápido. O assunto é camisetas, as camisas aí. Olha só. Hein? Olha. Novidade, hein? Camisas. Quem quiser mandar camisa pra mim, eu tô precisando. Só mandar vai tomar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Cara, pega a fila na pé do agasalho, então. Ô, Dr. Brown, bota aquela música do Chaves com que roupa? Agora. Puta merda, mano. Meu Deus, olha aí. Certo, pessoal, fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Tchau. Quem sabe. Mano, vai tomar no papeiro. Falou. Quem sabe tem off-top, né, Felipe? É, mano, eu já mandei tomar no papel antes de tu perguntar. Tchau, pessoal, até mais. Falou. Valeu. Raise a pledge, dar numa numa, yeah.